Atenção, rede! Em 3 segundos, começa o programa de maior sucesso no rádio. No ar, programa Carlos Pitt. Transmissão em rede para mais de 100 emissoras. Música, lançamentos, bastidores e notícias do mundo artístico. Presença dos melhores artistas da música sertaneja do Brasil. Com entrevistas exclusivas que você só ouve aqui. Alô, moçada! Oi, gente! Alô, você, tudo bem? Tudo legal? Começando aqui na sua rádio, mais um programa Carlos Pitt. Para toda a nossa rede, Brasil, Portugal, Paraguai, para mais de 100 emissoras, tudo de bom, obrigado pela sua audiência. E você sabe que na próxima hora tem bate-papo, música, lançamento, entrevista aos melhores artistas da música sertaneja, marcando presença aqui na sua rádio, tá bom? Já já tem a Carla Ribeiro com os lançamentos da semana, tem a Miroca trazendo as novidades do mundo artístico. E eu vou ficar aqui numa boa, juntinho com você, com toda certeza e com muito prazer. Tá? Então vem comigo, valeu, moçada! Não esquece de acessar o meu site www.carlospitt.com. Tô no Twitter, arroba Carlos Pitt, no Instagram, Carlos Pitt Oficial, no Facebook, Carlos Pitt, programa Carlos Pitt, no YouTube, só procurar lá, ok? E acompanhe o meu trabalho com toda certeza, então tá bom demais. Começando, Carlos Pitt, ao vivo em São Paulo, Vagalume! Quando chega a noite é que eu sinto a sua falta. A saudade mata e o coração desaba. Não consigo ficar tão longe. Ai, que vontade que eu tenho, amor, de te cuidar. Cada estrela no céu que eu vejo lembra teu olhar. E a mão pro alto assim vai. A lua me faz companhia e o sono não vem. Não consigo dormir, não consigo ficar tão longe. Ai, que vontade que eu tenho, amor, de te cuidar. Sou vagalume pela noite, sou vagalume no luar. Um anjo na escuridão, querendo te querendo te encontrar. Vai! Nada. Cada estrela no céu que eu vejo, lembro teu olhar. A lua me faz companhia e o sono não vem. Não consigo dormir, não consigo ficar tão longe. Ai, que vontade que eu tenho, amor, de te cuidar. Cuida eu. Sou vagalume pela noite, sou vagalume. Querendo te guiar. Sou vagalume pela noite, sou vagalume no ar. Sozinho com meu coração, querendo te encontrar. Na, na, na. Aqui rolando chegando na sua rádio, o programa Carlos Pitt. Gente, deixa eu mandar aqui um abraço legal e dar as boas-vindas, né? Tem rádio nova estreando com a gente, começando aqui com a gente essa semana, né? No programa Carlos Pitt. Deixa eu passar para vocês aqui a novidade da nova emissora junto com a gente aqui. Quem está fazendo parte também a partir de hoje, transmitindo o nosso programa, é o pessoal da rádio Interrádio, né? Interrádio, um abraço. O Sertanejo é Bruto em Tietê, São Paulo, toda quarta-feira às 17 horas. Também tem reprise às sextas-feiras, legal? Um abraço ao Ronaldinho, Guido, toda a moçada aí da Interrádio. Forte abraço a todos vocês e sejam bem-vindos com a gente também. O programa Carlos Pitt crescendo sempre, né? Então tá bom. Vamos lá, gente. Seguindo, deixa eu trazer a música nova. Deixa eu trazer a música nova aqui pra você que tá ligado aqui no programa Carlos Pitt. A música nova de Chitãozinho e Xororó. E aí, tempo. O programa Carlos Pitt tá no ar, gente. Um abraço. Programa do Carlos Pitt. Olá, amigos, aqui é o Chitãozinho. E aqui é o Xororó. Os melhores artistas estão aqui. Meu calendário mostra que hoje é dia 26. Meu relógio diz que agora são 15 pras 3 da manhã. É verdade, o tempo tá passando, mas aqui nada mudou. Tudo tá igual, tantos anos faz exatamente, eu não sei. Tudo aconteceu tão de repente que eu só reparei que lá fora antes tinha sol. Como planejado o tempo passou, como já esperado você não voltou. E o tempo que antes era meu amigo agora já não joga ao meu favor. E aí, tempo, não era você que ficou de resolver. Foi você que prometeu que ia curar, queria me ajudar a esquecer. E aí, tempo, e tudo que me prometeu nada cumpriu. Me prometeu um sol, mas só trouxe mais frio. Mas se eu pudesse voltar no tempo, meu calendário mostra que hoje é dia 26. Meu relógio diz que agora são 15 pras 3 da manhã. É verdade, o tempo tá passando, mas aqui nada mudou. Tudo tá igual, tantos anos faz exatamente, eu não sei. Tudo aconteceu tão de repente que eu só reparei que lá fora antes tinha sol. Como planejado o tempo passou, como já esperado você não voltou. E o tempo que antes era meu amigo agora já não joga ao meu favor. E aí, tempo, não era você que ficou de resolver. Não foi você que prometeu que ia curar, iria me ajudar a esquecer. E aí, tempo, e tudo que me prometeu nada cumpriu. Me prometeu um sol, mas só trouxe mais frio. Mas se eu pudesse voltar no tempo, trouxe mais frio. Mas se eu pudesse voltar no tempo, e aí, tempo, e aí, no ar, as notícias e os bastidores do mundo artístico com a Miroca. Alô, alô, Carlos Pitt, alô, amigos de todo o Brasil, Portugal e Paraguai. Tudo bem? Tô chegando com as notícias da semana e vou começar com a Paula Fernandes, que veio com mais novidades na internet. Na semana passada, diante do sucesso da música Se o Coração Viajar, ela lançou um clipe. No vídeo, a Paula vive uma princesa de um livro infantil lido por uma menina. Entre cenas de desenho animado misturado com reais, Paula parece linda, abusando do figurino de princesa, bem ao gosto dela, aliás, né? E tocando seu violão. E aí ela salva o seu príncipe encantado. Tá muito bonitinho. E Marcos e Belucci anunciaram o lançamento de seu próximo DVD para o mês de julho. Em parceria com Fernando Sorocaba, Marcos e Belucci decidiram gravar um disco acústico dessa vez. O Fernando comanda a produção musical e o Sorocaba é o empresário da dupla, e o DVD foi gravado em seu estúdio, que fica na própria casa de Sorocaba. O trabalho não envolveu um show aberto ao público, então os convidados foram escolhidos entre amigos e fãs pela dupla e por Sorocaba. No repertório, canções inéditas, recém-lançadas e os maiores sucessos de Marcos e Belucci. Para completar, a dupla ainda reservou um espaço para músicas tipo Modão Sertanejo, daquelas que a gente gosta. E a banda Ébanos acaba de gravar o seu 14º CD. É o segundo do ano, porque eles já lançaram um CD em abril. Esse último trará um estilo diferenciado, com ritmos de todas as regiões brasileiras, e será lançado em outubro com o nome Banda Ébanos Canta para o Brasil. Novidade, né? O CD foi totalmente gravado no estúdio Rimas, aqui em São Paulo. Parceiros nossos, onde nós já fizemos diversas entrevistas aqui para o programa. Todos os músicos são participantes da banda do cantor Daniel e da de Bruno Barrone. E o produtor foi João Gustavo, que há mais de 10 anos é o sanfoneiro do cantor Daniel, além de ser um grande compositor, né? A banda Ébanos ainda aposta no novo estilo sul brasileiro, sem esquecer do estilo bailão, bem tradicional lá do sul, né? E contou com a participação de vários artistas, como César e Paulinho, Léo Magalhães, Chico Rei Paraná, Thaíde Alexandre, os Meninos de Goiás, e o modão chonado com os Gargantas de Ouro, Milionário e José Rico. O primeiro lançamento é a música Saudade de Nós Dois, com a participação de Léo Magalhães. E você vai poder ouvir já já nos lançamentos da semana, aqui no programa, com a Carla Ribeiro. Fique ligado. E está no forno, prestes a sair, um clipe do cantor Paulo Júnior, de Mato Grosso do Sul, feito aqui em São Paulo, com a produção de Carlos Pitt, da CP1 Produções. Foi gravado em lugares lindos como Jardim Botânico e Avenida Paulista à noite, num clima bem apaixonado que logo você vai poder conferir no www.tvcp1.com. Lá tem mais vídeos e clipes esperando por você. E novidades na carreira de Carlos Pitt, incluindo o contato direto com ele, você já sabe. Pode acessar o www.carlospitt.com. Vai lá! Boa semana, pessoal! Aproveitem bem quem está entrando em férias. Beijão e até a próxima! Programa do Carlos Pitt. Os melhores artistas estão aqui. Jogado de lado, jeitinho safado. Sua tatuagem deixa hipnotizado. Eu fico vidrado no seu rebolado. Ela tá dançando, eu tô suando. Ela tá dançando, eu tô bebendo. Ela tá dançando, eu quero atacar. Vai! Ela tá dançando, eu tô suando. Ela tá dançando, eu tô bebendo. Ela tá dançando e eu vou te falar. Eu vou, hein? Já vou pra cima. Ei, menina, empina, empina, que eu já tô no clima. Que eu já vou pra cima, pra cima. Jeitinho safado. Sua tatuagem deixa hipnotizado. Eu fico vidrado no seu rebolado. Ela tá dançando, eu tô suando. Ela tá dançando, eu tô bebendo. Ela tá dançando e eu vou atacar. Eu vou, hein? Ela tá dançando, eu tô suando. Ela tá dançando, eu tô bebendo. Ela tá dançando e eu vou te falar. Eu já vou pra cima. Ei, menina, empina, empina, que eu já tô no clima. Que eu já vou pra cima. Ela tá dançando, eu tô suando. Ela tá dançando, eu tô bebendo. Ela tá dançando, eu quero atacar. Ela tá dançando, eu tô suando. Ela tá dançando, eu tô bebendo. Ela tá dançando, eu quero te falar. Eu vou lá, ei. Ei, menina, empina, empina, que eu já tô no clima. Que eu já vou pra cima. Menina, empina, empina, que eu já tô no clima, que eu já vou pra cima. Ei, menina, empina, empina, que eu já tô no clima, que eu já vou pra cima. Ei, menina, empina, empina, que eu já tô no clima, que eu já vou pra cima, pra cima.

Oi, gente! Tô chegando aqui pros lançamentos da semana e tô trazendo novidade, viu? Hoje eu vou começar lançando uma banda, é a banda Ébanos. Ela foi fundada em 1994. A banda foi formada com a intenção e o objetivo de animação de bailes, shows e festas de todos os públicos. Seu sétimo CD foi o mais rodado em todas as rádios do Rio Grande do Sul. Hoje a banda leva seu show pelos 3 estados do sul do Brasil, levando muita alegria e diversão para todos os fãs e amigos. Hoje o 11º CD está sendo muito executado em todas as rádios. E a nova música de trabalho deles tem participação especial, sabe de quem? Do Léo Magalhães. Eu vou lançar agora aqui pra você no programa Carlos Pitty. Banda Ébanos com participação de Léo Magalhães, Saudade de Nós Dois. Lançamento Banda Ébanos e Léo Magalhães. Vou te confessar, está difícil dessa vez acreditar. Dá pra ver, pra perceber em seu olhar. Outra vez promessas soltas pelo ar. Eu estou aqui, de peito aberto pra encarar qualquer loucura. Mas já cansei de viajar na sua jura. E agora eu quero terra firme pra pisar. Vai ser assim, não vou ficar passando a página da história. Quebrou a cabeça rebuscando na memória um sonho antigo que ainda molha o meu olhar. Eu vou vivendo, te ganhando e te perdendo. Na emoção ainda te amo, na razão tô te esquecendo. E essa dúvida que fere, cada dia aumenta mais. Sou um barco naufragando, sem poder voltar pro cais. E assim eu vou vivendo, sem saber o que fazer. Que vai ser da minha vida, e o que vai ficar. Mas no fundo estou morrendo de saudade de nós dois. Agora eu quero terra firme pra pisar. Vai ser assim, não vou ficar passando a página da história. Quebra a cabeça rebuscando na memória um sonho antigo que ainda molha o meu olhar. E assim eu vou viver, te ganhando e te perdendo. Na emoção ainda te amo, na razão tô te esquecendo. E essa dúvida que fere cada vez aumenta mais. Sou um barco naufragando, sem poder voltar pro cais. E assim eu vou vivendo, sem saber o que fazer. O que vai dar minha vida, o que vai ficar depois. Preciso te esquecer, mas no fundo estou morrendo de saudade de nós dois. Saudade de nós dois. Saudade de nós dois. De nós dois.

semente do meu amor. Espalha na veia, amor que incendeia, que me incendeia. Eu vivo você, respiro você, sou água de rio, querendo te encontrar. Eu quero você, pra sempre você, sou água. Respiro você, sou água de rio, querendo te encontrar. Eu quero você, pra sempre você, sou água de rio, que se entrega ao mar, pra se amar. Oh, oh, oh. Yeah, yeah. Mais música na sua rádio, as músicas que eu componho e eles gravam. Davi e Renan, dupla de Santa Catarina, Água de Rio, essa é uma música de autoria minha. E fechando aqui tudo e todas de hoje do programa Carlos Pitt, aqui na sua rádio e para toda a nossa rede. Por hoje é só, tá bom? Obrigado a você pelo carinho, obrigado a você pela audiência. Não esquece, www.carlospitt.com. Tudo sobre o programa, tudo sobre a minha carreira e você acompanha tudo lá, tá bom? CarlosPitt.com, inclusive, tem os links para as redes sociais, tanto no Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Palco MP3, e olha assim, aí vai, né? Ok, gente, obrigado por hoje, é só. Até semana que vem, nesse mesmo horário aqui na sua rádio, tem mais, programa Carlos Pitt. Forte abraço, valeu, tchau, tchau! Encerra agora a transmissão em rede do programa Carlos Pitt. Acesse www.carlospitt.com. Saiba tudo sobre o programa e fale com a gente. Até a próxima semana, neste mesmo horário, aqui na sua rádio.